O Ministério Público de Minas Gerais propôs 12 ações civis públicas contra o uso indevido da verba de gabinete pelos vereadores de Nanuque. Um aumento na verba fez com que um morador da cidade denunciasse o ocorrido à Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público, em janeiro de 2018. Caso eles sejam condenados, deverão ressarcir os cofres públicos, além de perder os direitos políticos. O dano ao erário é de cerca de R$ 48 mil. Reais. A verba de gabinete foi reajustada de R$ 398 para R$ 950 reais mensais. O Ministério Público requisitou informações e a Câmara respondeu que o reajuste ocorreu em razão do aumento dos valores das publicações em sites, jornais, serviços gráficos e impressos. A Câmara também enviou a prestação de contas do uso da verba, que foi analisada pelo MPMG. Após a análise individual de cada matéria publicada em veículos de comunicação da cidade, pagas com a verba de gabinete, ficou evidenciado que muitas configuravam propaganda pessoal ilícita dos vereadores. Para o Ministério Público, as publicações apresentadas não possuem caráter informativo, educativo ou de orientação social, conforme exige a Constituição. A imagem e o nome dos vereadores aparecem em primeiro plano nos informes, sendo que sua atuação como vereador serve apenas de pano de fundo para a publicidade pessoal. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Stephanie Salles.